com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio, emissoras que ficam em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. A nossa Lafique Imóveis amanhã estará em festas, pois estará aniversariando, no dia de amanhã, a gentil e dileta funcionária da Lafique Imóveis, Dona Rosa Maria de Assis Gonçalves, que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, de toda a equipe daquela casa, de seus familiares e amizades, os parabéns a você, a Dona Rosa Maria de Assis Gonçalves, a aniversariante de amanhã. Mas vamos nós com música. Mais um ouvinte que reside na Supercap, mais um ouvinte da nossa Pauliceia desvairada. Desta vez, ele reside a Vila Maria, está em nossa sintonia pela Rede USP de São Paulo. É o senhor Augusto Malta, que gostaria de ouvir com Alvarenga e Ranchinho, dele Alvarenga, este sucesso fenomenal do Alvarenga e Ranchinho, seu condutor. Silvio Caldas também conosco. Silvio Caldas em arranjo do Radamés. Silvio Caldas com esta cantiga infantil imortalizada nesta gravação. O titio Silvio Caldas em Meu Limão, Meu Limoeiro, composição domínio público. Tudo isto para ele que reside em São Paulo, o nosso gentil ouvinte, senhor Augusto Malta, que ainda quer ouvir do Roberto Martins. Esta composição está muito, mas muito em voga lá em Brasília. Anjos do Inferno, dando um show. Amigo, companheiro, o cordão dos puxa-saco. Ó, rapaz, balança o bolso, sai da frente que eu quero levar o bonde. Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o bonde esquecer o meu amor. Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o bonde esquecer o meu amor. O bonde da Lapa é sem resto e chapa, e o bonde Uruguai, 200 se vai, e o bonde Tijuca me deixa em sinuca, e o prazo aqui na frente não serve pra gente. Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o bonde fazer o meu amor. Faz favor. Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o bonde fazer o meu amor. E o bonde da Lapa é sem resto e chapa, e o bonde Uruguai, 200 que vai, e o bonde Tijuca me deixa em sinuca, e o prazo aqui a gente não serve pra gente. Da Lapa é sem resto e chapa, e o bonde Uruguai, 200 que vai, e o bonde Tijuca me deixa em sinuca, e o prazo aqui na frente não serve pra gente. Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o bonde pra descer o meu amor. Faz favor. Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o bonde pra descer o meu amor. Meu limão, meu limão.

bordão dos puxa-sacos, cada vez aumenta mais. Bom, bom, bom, bom. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. Um jardim, um coreto, a música e a saudade para os seus ouvidos. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Missiva que vem de Araraquara, aliás, Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos envia este e-mail é o senhor Juvenal Mariotti, que está conosco pela vez primeira. Ele diz que Araraquara também amanhece ao som de um jacoreto, a música e a saudade. Em arranjo do Borba, ele gostaria de ouvir, com a saudosa intérprete Dalva de Oliveira, do musicólogo Ari Barroso, Rio de Janeiro. Tudo isto para o nosso ouvinte, o araraquarense, em nossa sintonia, o senhor Jal Mariotti, que ainda quer ouvir com a Chara do Severino. Arranjo muito bonito do maestro carioca, do Benedito Lacerda Tabajara, executa Despedida de Mangueira. Thank you. Para você participar desta pedida, gente ouvinte, este é o nosso e-mail: uspfm@sc.usp.br. Ou envie uma carta para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, vamos nós com música. Ou melhor, agora o nosso intervalo e depois voltaremos e vamos enfocar Chico Viola, Valdir Azevedo e o Conjunto Cruazes e um Coringa.